sofrência. Destruindo até minha reputação no meio dos amigos. Falou que tava nervosa, depois veio pedir desculpas, derrubando o clima naquele momento, mas eu a perdoei. De uma vida igual a essa até cachorro tá correndo. Me desculpe a expressão, mas meu pobre coração não aguenta. Destruiu mais uma vez e a culpa é sua.